motivo, nossa vontade. Proteja-se neste verão com a Drogaria Tonhão, uma linha completa de protetores solares de vários fatores que garantem uma proteção eficaz durante todo o verão. Além disso, temos suplementos, vitaminas e medicamentos em geral para cuidar da sua saúde e de toda a família. Na Drogaria Tonhão, priorizamos o seu bem-estar com entregas rápidas e seguras. Visite-nos, faça seu pedido pelo nosso WhatsApp 93 99107 9067. Farmacêuticos disponíveis para auxiliar você. Drogaria Tonhão, aqui sua saúde está em boas mãos. 99.1 Mirante FM. Aqui em São Grande, Assurini, região. O posto Três Irmãos lançou a super promoção Abasteça e Concorra. Abastecendo qualquer valor, você ganha cupons para concorrer a prêmios no final do ano. Um pulverizador Stihl, uma roçadeira Stihl, um vale combustível no valor de R$300. Posto de combustível Três Irmãos, o queridinho do Assurini. Localizado a 20 km da balsa da Vila Luiz Pereira, bem no coração do Grande Assurini. Vem pra cá! O Posto Bargana é um posto completo. Você também pode fazer aquela paradinha para o cafezinho na conveniência. Anexo ao posto tem produtos agropecuários. Abasteceu e comprou no Posto Bargana, você ganha cupons para concorrer a prêmios sensacionais. Confira aí: uma roçadeira, uma furadeira, um fogão portátil, um kit churrasco, um pulverizador costal elétrico 20 litros e uma TV 32 polegadas. Sorteio do dia 31 de dezembro de 2024. Posto Bargana, levando você sempre mais longe, na saída para Vitória do Xingu. Ho, ho, ho! Eu já cheguei na Yamaha! Tem um sonho de acelerar uma moto ainda este ano? A Yamaha Conquista Motonáutica de Altamira pode te ajudar! Aproveite o financiamento com entrada de 0 a 20%. Ou escolha consórcios, libera crédito e parcele no cartão em até 21 vezes. Ah, e ainda temos o consórcio Yamaha, com suas muitas contemplações por mês. É isso mesmo! Condições especiais para você sair de moto nova ainda este ano. Visite agora a Yamaha Conquista Motonáutica de Altamira, na rua 7 de setembro, no centro. A Yamaha Altamira deseja boas festas. Neste Natal, a Veste Mania está com uma sessão recheada de brinquedos. A fantasia vai tomar conta da diversão. Vem conferir e escolher o presente que vai realizar o sonho da criançada. Personagens, super-heróis, bonecas, carrinhos, bicicletas e muita, muita alegria reunida em um só lugar. A Veste Mania está completa para este fim de ano. Aqui, o Natal é mais especial. Você merece o melhor custo-benefício. E é por isso que a Thai Toyota é a escolha certa. Agora toda a linha Hilux e SW4 com 10 anos de garantia. Seu Toyota oferece segurança e tranquilidade para você e sua família. Tenha a gestão completa do seu carro na palma da sua mão. Acesse o status em tempo real. Aproveite a conectividade Wi-Fi para vários dispositivos. E tenha dados avançados para uma experiência de direção única. Tudo integrado, aprimorando cada momento no volante. Thai Toyota, mais segurança, mais tecnologia, mais você. Visite-nos na Avenida Lacide Nunes, bairro Irapuru, ou ligue para 93 981060078. Thai Toyota, sua melhor escolha. Paz no trânsito começa por você. Procurando segurança para sua empresa, residência ou veículo? Na Adsumos você encontra tudo o que precisa para proteger o seu patrimônio. São mais de 10 anos na região. Trabalhamos com alarmes monitorados, rastreamento veicular, câmeras de segurança, cercas elétricas e muito mais. Além disso, na Adsumos você também pode contar com internet satelital Starlink. A pronta entrega para sua fazenda, chácara ou até mesmo para seu veículo com o melhor preço da região. Confie na Adsumos para sua segurança e conectividade que você merece. Entre em contato conosco e saiba como podemos lhe ajudar com nossas soluções. 93 99107 6075. Adsumos, sistemas de segurança e conectividade em um só lugar. Avenida Tancredo Neves, 2612, centro de Altamira. Atenção, turma! Dia 27 de janeiro, o Pará volta às aulas. A rede estadual já está com matrículas abertas para novos alunos. Até 11 de janeiro, inscreva seus filhos no site matriculas.pa.gov.br. Atenda essa chamada para garantir uma vaga e ter uma educação de qualidade. Escola para todos, todos para a escola. Governo do Pará, por todo o Pará. Vinte. 21h27. A beijos secos de rotina. Parece que o meu te amo e o seu já não rimam mais. E o nosso momento a sós passou até demais. Você tira a roupa burocraticamente, na cama faz amor sem amor friamente. E os olhos se evitam quando a gente fica frente a frente. A gente tá junto, separadamente. Simone Mendes! Nosso fim vai ser quando tem um não infiltrado no meio do nosso eu te amo. Se o amor falasse agora, ele tava gritando. Acaba, pelo amor de Deus, eu não tô aguentando. Sobreviva a brigas frequentes, a beijos secos de rotina. Parece que o meu te amo e o seu já não rima mais. E o nosso momento a sós é só até demais. Você tira a roupa burocraticamente, na cama faz amor sem amor friamente. E os olhos fica frente a frente. A gente tá junto, separadamente. Nosso fim vai ser quando

ter beijado aquela boca. Mais cedo na balada era mais fácil ter ficado com a minha turma, só enchendo a cara. Por que que eu não quis passar meu telefone pra ninguém? Outra vez, por que que eu corri pro banheiro quando alguém falou seu nome? E chorei, chorei. Parece que eu ainda não tô pronto pra beber, pra sair, pra viver. Drogaria Atacadão Bahia informa a hora certa. 21:40. Artrite, artrose, osteoporose, dor nos ossos, dormências e cãibras, má circulação, reumatismo, são doenças que acometem milhares de pessoas. Para prevenir e auxiliar no tratamento, tome Darimax, a suplementação completa associada com as melhores vitaminas C, D e K2, magnésio quelato, colágeno tipo 2, cálcio, curcumina. Darimax, produto exclusivo da Drogaria Atacadão Bahia. Contatos 939-9188-2502. Quer comprar sua moto com a entrada de apenas R$1? Sim, você ouviu direito, R$1. A Shinerai Altamira, e na Avenida João Rodrigues, em frente à Academia Corpus. Um novo jeito de conquistar sua moto sem complicação. Fique atento. É agora no mês de dezembro, uma super promoção está chegando. Não perca essa oportunidade única. Shinerai Altamira, sua moto, seu sonho. Agora é mais fácil de realizar. Vencer Shinerai. Agora em Altamira, você vai contar com a Maragás, a sua nova distribuidora de água e gás. Chegamos para trazer mais praticidade e agilidade ao seu dia a dia. Solicitar seu botijão de gás ou aquela água mineral nunca foi tão rápido. Com atendimento personalizado, entrega ágil, responsável e facilidade no pedido. Nossa equipe está chegando para revolucionar o jeito de atender você. Altamira merece o melhor, e isso é com a Maragás. Em Altamira, tem Drogaria Primavera Mix Popular e Drogaria Inovar. São medicamentos, vitaminas, tudo para a sua higiene pessoal, além de uma linha completa para o seu bebê. Tem entrega grátis para toda a cidade. Drogaria Primavera Mix Popular, na Travessa Pedro Gomes. Telefone 93-992-20-5493. E Drogaria Inovar, na Avenida João Coelho. Telefone 93-991-81-32-59. Mundial Peças e Serviços apresenta Kit Embreagem Triton 3.2. Amortecedor dianteiro Fiat Argo. Amortecedor dianteiro Gol G5 G6 Fox. Cubo roda dianteiro Triton 3.2. Bomba d'água Gol G2 G3 G4 G5. Pagamento à vista, 30% de desconto ou parcelamento em até 12 vezes no cartão. Travessa Búfalo, Esplanada do Xingu. Contato 93 99172 4858. Aproveite! Todo sábado, das 5 às 7 da manhã, Luiz Fernando leva até você Revivendo o Passado. Oferecimento: Oficina dos Óculos, que oferece todo tipo de serviço em conserto, como plaquetas, parafusos, molas, troca de haste, solda em armação de metal e acetato, banho de ouro em armação de metal, remoção de antirreflexo e muito mais. Fazemos a restauração completa do seu óculos na Travessa 10 de Novembro, esquina com a Rua Anchieta. 2025 vai começar e a PMZ está aqui para deixar sua estrada mais segura e tranquila. Cuidar do seu veículo com peças, pneus e itens de qualidade é a nossa missão. Tem sempre uma PMZ perto de você. Em nossas mais de 80 lojas pelo Brasil, você encontra tudo que o seu veículo precisa, com facilidade, seja para linha leve ou pesada. Aqui tem a economia, a praticidade e a agilidade que você precisa. Por isso, em 2025, não fique sem. Na PMZ, tem. Não há nada melhor do que um sorvete refrescante em um dia quente. Venha experimentar as delícias da Coelho Sorveteria e escolha entre uma variedade de sabores irresistíveis. Não importa o que você escolher, estamos certos de que você vai adorar. Sua vida pede mais sabor. Coelho Sorveteria, Avenida Perimetral, bairro Sudão 1 e na Avenida Bom Jesus, bairro Multirão. Contato 93 99908 3939. Em nome de toda a diretoria do Siralta, desejamos a todos os nossos associados e suas famílias um Natal repleto de paz, união e prosperidade. Este foi um ano de grandes desafios, mas também de vitórias e conquistadas com o trabalho árduo e a dedicação de cada um de vocês. O Siralta se orgulha de ser a voz forte e firme que representa os produtores da nossa região, defendendo os interesses de nossa classe e garantindo o respeito e o reconhecimento que merecemos. Que este Natal inspire ainda mais união e força para que o próximo ano traga novas conquistas e crescimento para todos. Agradecemos a confiança e parceria de cada um de vocês. Juntos, continuamos firmes, prontos para novos desafios e conquistas. Feliz Natal e um próspero ano novo. Sindicato dos Produtores Rurais de Altamira. Mirante FM. Em Genorte, soluções ambientais e geotecnologias. Uma empresa que traz inovação para o campo. Oferecemos pulverização agrícola e plantio de sementes com o moderno drone Agras T50. Eficiência, economia e sustentabilidade para sua produção. Utilizamos drones de mapeamento de última geração para aplicações precisas e eficazes. Entre em contato 93 99137 1997. Em Genorte, tecnologia e inovação a serviço do produtor rural. Amazônica e Óticas Sandra apresentam Réveillon Xingu Praia Clube. Réveillon Xingu Praia Clube. Dia 31 de dezembro, às 21 horas. O maior Réveillon de Altamira. Uma super noite inesquecível. Atrações, Grandão Vaqueiro e Banda Quero Mais. Ela dizia assim. Atrações, Grandão Vaqueiro e Banda Quero Mais. Dois palcos, uma mega estrutura, queima de fogos. Sócio Xingu Praia Clube, retire seu ingresso. Portões abertos 21 horas. Aproveite o Open Bar. Réveillon Xingu Praia Clube. Pontos de venda: Master Barbearia, Amazônica, Canetas e Rabiscos, Segue Pague Avenida, Milênio Supermercado e Ótica Sandra. Patrocinadores: Cocupira, SOS Lava Jato, SOS Ambiental e ABS Distribuidora. Atenção, turma! Dia 27 de janeiro, o Pará volta às aulas. A rede estadual já está com matrículas abertas para novos alunos. Até 11 de janeiro, inscreva seus filhos no site matriculas.pa.gov.br. Atenda essa chamada para garantir uma vaga e ter uma educação de qualidade. Escola para todos, todos para a escola. Governo do Pará,

E desse jeito foi quebrando os espinhos. Vou seguindo meu caminho, sei aonde vou chegar. É devagar, é devagar. Oh, oh, oh. É devagar, é devagar. É devagar, é devagar, devagar. É devagar, é devagar. Oh, oh, oh. É devagar, é devagar. É devagar, é devagar, devagar. É devagar, é devagar, é devagar, devagarinho. É devagar, é devagar, é devagar, é devagar, devagarinho. É devagar, é devagar, é devagar, é devagar, devagarinho. É devagar, é devagar, é devagar, é devagar, devagarinho. É devagar, é devagar, é devagar, é devagar, devagarinho. É devagar, é devagar, é devagar, é devagar, devagarinho. É devagar, é devagar. É devagar, é devagar, é devagarinho. A número 1. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Um feliz ano novo. Que os nossos pega de outro mundo. Mas a gente já tentou de tudo. A gente já tentou de tudo pra ser um casal. Mas já saquei que o nosso lance é individual. Será sua, eu na minha, deu saudade. Parafusão Ferragens e Agropecuária informa a hora certa. 22 horas em ponto. 2024 foi incrível e tudo graças a você, amigo produtor. Agradecemos pela confiança em nosso trabalho e obrigado por acreditar na qualidade dos nossos produtos. Que em 2025 possamos continuar juntos, superando obstáculos e contribuindo com o aumento da sua produtividade. A equipe da Parafusão Agropecuária deseja a todos um Natal abençoado e um ano novo com muita saúde e prosperidade. O Natal chegou na Ponto e Vírgula e a magia está no ar. Transforme sua casa em um verdadeiro espetáculo de luzes e cores. Pisca-pisca de LED, árvores de Natal, cortinas e redes de LED, fitas decorativas, festões, presépios e bolas de Natal para completar a decoração. E tudo com 50% de desconto em todos os artigos natalinos. Parcelamos em até 3 vezes sem juros nos cartões. Ponto e Vírgula Papelaria e Informática, Travessa 10 de Novembro, Centro, onde o Natal brilha ainda mais. Tá na Mirante, tá bom demais. Natal 10 da Chandel, só lançamentos 2025, qualidade em primeiro lugar. A Chandel tem as facilidades para você comprar para toda a família. No Cadê da Chandel, tudo em 10 vezes iguais sem entrada. No Cadê da Chandel, ou o primeiro pagamento só em março de 2025. No cartão, débito ou crédito, você tem um super desconto. Chandel, qualidade em primeiro lugar. Sábado às 14 horas, Newton Batista apresenta Botiquim da 99. Oferecimento Nova Utilar. O final do ano chegou. Nossa Nova Utilar, agradecemos a todos os nossos clientes e colaboradores pela parceria durante o ano que está se encerrando. A todos um feliz e abençoado 2025. E que não falte saúde, paz e felicidade. Nova Utilar, tudo em móveis, eletros, eletrônicos, colchões e utilidades para sua sala, quarto, cozinha e escritório. Na Avenida Djalma Dutra, Zap 939-9204-0817. Mirante FM, quem liga não desliga. Alô, você. Venha conhecer a JL Cell, referência em acessórios para celulares, capas, películas, películas inquebráveis, itens de informática, caixa de som e eletrônico em geral. Ei, lá você encontra acessórios de qualidade com preço que cabe no seu bolso. E ainda, parcelamos em até 18 vezes sem juros nos cartões. Só cartão do SUS que não. Três lojas em Altamira e uma loja em Medicilândia. JL Cell, tudo em acessórios de qualidade pra você. Fim de ano é época de celebrar, compartilhar risadas e criar memórias especiais. A Pizzaria Marguerita tem os ingredientes perfeitos para essa receita de felicidade. Ambiente familiar, atendimento de qualidade, forno a lenha, lanches, sucos e o melhor, mais de 50 sabores de pizzas deliciosas. Reserve seu espaço, reúna a família e os amigos e aproveite do melhor. Avenida Via Oeste, bairro Premem. Delivery 93 99129 9677. Estamos chegando ao fim de 2024 e a Rocha Engenharia está pronta para ajudar você a finalizar sua obra com economia e qualidade garantida. Trabalhamos para garantir a solidez e durabilidade de cada projeto. BR 230, quilômetro 6, próximo à PRF. Contato 93 99161-6272. Rocha Engenharia, qualidade que constrói o futuro da sua obra. 99 Mirante FM. Está precisando de dinheiro? Com a do Norte Cred, você tem a liberação da grana mais rápida da cidade, com as menores taxas de juros do mercado. Empréstimo para aposentado e pensionista do INSS, TPC Loas. Empréstimo com limite do cartão de crédito e antecipação do saldo do seu FGTS. Ligue agora ou chame no zap 93 99132 2525. 93 99132 2525. Avenida Alacide Nunes 2935, em frente à Finarte. Do Norte Cred, confiança e credibilidade. O novo ano está chegando, trazendo paz no coração, a esperança ressurgindo no olhar de cada um. A força de uma gente guerreira, a força de um vencedor. A Rádio Mirante te deseja paz, alegria e muito amor. Vem com a gente comemorar, que a festa já começou. Em 2025, seja feliz. Paz e alegria pra sua família. A Rádio Mirante FM deseja você todo dia. Um novo ano está chegando, trazendo paz no coração, a esperança ressurgindo no olhar de cada um. Vem com a gente comemorar, que a festa já começou. Seja feliz em 2025, paz e amor pra você. Em 2025, paz e alegria pra sua família. A Rádio Mirante FM deseja você todo dia. Feliz 2025! Seu coração vai bater mais forte a partir de agora. Suas noites na melhor companhia. Love Night. Love Night. As canções de amor mais românticas de todas as épocas. sensíveis. Romances. Paixão. Programa Love Night. O amor está no ar. No ar. So while turning in my sheets, and once again I cannot sleep. A música que toca o seu coração. O Love Night toca pra você. Love Night com Ebert Fernandes na Mirante FM. Dez horas e 8 minutos. Boa noite, cidade linda. Boa noite, cidade bela. Boa noite, Altamira. Como é que tá você? Tudo bem? Boa noite, meu amor. E aí, como está sendo a sua noite? A minha noite vai ficar bem melhor, porque agora estou à sua companhia. Estou em seus braços. Estou no seu lar, meu amor. E está no seu lar. Para mim, me enche de alegria, me enche de amor, me enche de prazer. Muito prazer, que bom. Eu, rapaz, estava com tanta vontade de chegar rápido esse horário para me estar do seu ladinho. E a partir de agora, eu chego, Ebert Fernandes, para te fazer a melhor companhia da noite. Hoje que foi, que é 26 de dezembro, quinta-feira, e já aproveitando, né, um Feliz Natal para todo mundo aí, maravilhoso. E eu espero que esse Natalzão foi um Natal abençoado entre famílias, entre amigos, você possa ter divertido. Divertido, brincado, aproveitado bastante, bastante mesmo, de verdade, esse Natalzão tão maravilhoso que foi ontem. E hoje já é quinta-feira e a gente falta poucos dias pra gente ficar na virada do ano. Pra você que tá de Uber, pra você que tá de táxi, pra você que tá na rodoviária, pra você que tá no sítio, chácara, fazenda, ramal, travessão, ótima noite maravilhosa de quinta-feira. E a gente começa com a voz mais gostosa do mundo, rapaz. Pensa num cantor top da galáxia. É ele, Zezé de Camargo e Luciano. Fica de uma vez. Aqui na 99. Tô sentindo nos teus olhos o que você quer falar, que você não gosta dele. Dá pra ver que é diferente quando a gente frente a frente se entrega no olhar. Ah, é segredo. Coisa da gente. Ah, tá na pele, no cheiro. Sem poder falar, que eu morro cada dia, cada hora sem você voltar. E eu já não consigo esconder que eu morro de ciúme. Não vou ficar assim, chorando, me enganando, esperando você decidir se vai ficar comigo. Continuo assim, por amor e pelo amor de Deus, decida agora. Coisa Mirante é FM. Love Night. O amor. No ar. Olhando, desejando, te amando, sem poder falar. Eu morro cada dia, cada hora, sem você notar. Eu já não consigo esconder. Eu morro. Herbert Fernandes, a voz romântica do seu rádio. Cafe. They come to hear you play. You don't even know that I'm there. I wish that I was in your arms like that Spanish guitar, and you would play me through the night till the dawn. Ooh. I wish you. E 21 minutos, Dani Braxton, Spring Winter. Você ouviu também Caia Oliveira, Todo Azul do Mar. Zezé de Camargo e Luciano, Fica de Uma Vez. E quem ligou e participou foi a minha amiga Skol. E ela deseja uma noite maravilhosa para todos os seus amigos, para o seu amor da sua vida que está do lado. Ela disse que agora, hoje, né? É uma quinta-feira, ela tá curando a ressaca, tomando mais uma Skolzinha, né? Eita, Skol, um abraço para você, um abraço para todos que estão aí sintonizados na programação. Valtinei também já ligou e já fez a sua participação pedindo música. Jorge Mateus, aí já era, né, Valtinei? Um abraço para você também, Valtinei. Lilda Lacerda que tá numa missão impossível. Quer ver falar naquele filme, O Impossível? Pois é. Hoje ela tá numa missão para lá de Bagdá. Ela tem que resolver uma questão de um cabelo. Não sei se termina depois da meia-noite, né? Já aproveitando para mandar um abraço especial para Geiciane, que tá ligadinho com a gente também lá no salãozinho da Leuda. Um cheiro para você, menina linda. E aproveitando para mandar um abraço especial para ela, né? Lá na chácara Esturro da Onça. E para ele, Wellington. Wellington, juntamente com a Ruth L, esse casal maravilhoso que sempre tem participado aqui da nossa programação, sempre tem mandado o seu oi, o seu boa noite. E para você que está chegando agora também, ótima noite. Mariette, né, lá no Ramal dos Coco, rapaz. A Adriana Leite também, no Bela Vista. Já aproveitando para mandar um abraço especial para Lia. Quem tá mais com a gente, deixa eu lembrar aqui para mandar um alôzinho. Já mandando também um abraço, Cleusa Prats, onde ela estiver nesse exato momento. Já mandando um cheiro também especial aí para nossa amiga Rosana. A Rosana ligadinha lá no bairro Bela Vista também, pedindo música. Bruno Marrone, Inevitável. Então, tá chegando o sucesso de Jorge e Matheus, Aí Já Era. Na sua 99, o amor fala mais alto. Love Night, Mirante. Porque eu já me toquei. Eu te escolhi, você me escolheu, eu sei. Tá escancarado, vai negar pro coração que você tá com sintomas de paixão. É quando os olhos se caçam em meio à multidão, quando a gente se esbarra andando em qualquer direção, quando indiscretamente a gente vai perdendo o chão, vai ficando bobo, vai ficando bobo. E aí já era, é hora de se entregar. O amor não espera, só deixa o tempo passar. E fica pro coração a missão de avisar. E o meu tá dando sinal e tá querendo pensar, porque eu já me toquei. Eu te escolhi, você me escolheu, eu sei. Tá escancarado, vai negar pro coração, e você tá com sintomas de paixão. Que é quando os olhos se caçam em meio à multidão, quando a gente se esbarra andando em qualquer direção, quando indiscretamente a gente vai perdendo o chão, vai ficando bobo, vai ficando bobo. E aí já era, é hora de se entregar. O amor não espera, só deixa o tempo passar. E fica pro coração a missão. E tá querendo te amar. E aí já era, é hora de se entregar. O amor não espera, só deixa o tempo passar. E fica pro coração uma missão de avisar. E o meu tá dando sinal e tá querendo te amar. Yeah, yeah. Meu tá dando sinal que tá querendo te amar. E tá querendo. Mirante FM. Na Mirante, o amor está no ar. Love Night.

Amigos do Campo informa o prefixo desta emissora. Rádio Mirante FM, ZYR 579, 99.1 MHz. Uma emissora do Grupo Mirante de Comunicação. Localizada na Avenida Perimetral, 2215A, bairro Sudão, Altamira, Pará, Brasil. Terra dá frutos, o agro é coragem. Aqui o trabalho vira força e união de verdade. Para nós, enxergar bem é algo importante. Por isso, adquirimos um laboratório moderno, dominamos a tecnologia visual e investimos em você, tendo cuidado com cada lente e cada pessoa, com a qualidade dos materiais e do acabamento, pensando sempre no melhor para a sua visão. Bem-vindos ao futuro. Ótica Bahia, você é o que nos motiva. A tecnologia é o que nos move. Rua 7 de Setembro, sempre. Mundial Peças e Serviços apresenta baterias Bosch, 60 amperes, 90 amperes e 150 amperes. Vela de ignição Gol G5, G6, Fox 1.0, 1.6, marca Bosch. Cabo de velas Gol G5, Fox Polo 1.0, 1.6 Power, marca Bosch. Pagamento à vista, 30% de desconto ou parcelamento em até 12 vezes no cartão. Travessa Búfalo, Esplanada do Xingu. Contato 93 99172 4850. Aproveite! Ouça todos os sábados aqui na Mirante FM o programa Arena Sertaneja, das 5 da tarde às 7:30 da noite. Uma viagem ao mundo do rodeio com o cowboy apaixonado tocando só modão. Arena Sertaneja, oferecimento Agromina Concessionária Steel em Altamira. Antes de comprar sua motosserra, seu pulverizador ou motobomba, passe na Agromina. A Agromina oferece garantia, preço baixo e descontos de verdade. Agromina, Travessa 10 de Novembro, Centro de Altamira. Diagmed, onde a saúde e a tecnologia se encontram para oferecer a você o melhor diagnóstico por imagem. Somos referência em exames de ressonância magnética, sendo a pioneira na região. Tomografia computadorizada em 24 horas, ultrassom, mamografia digital, densitometria óssea e raio-x em geral. Com uma equipe altamente qualificada e equipamentos de última geração, estamos prontos para lhe atender. Diagmed, localizada na Travessa Lindolfo Aranha, contato 93 99221 4828. A comunidade de Altamira, clientes, colaboradores e amigos do Grupo G Dias. Queremos expressar nossa imensa gratidão por mais um ano de parceria e confiança. Estamos ansiosos para em 2025, junto da comunidade, celebrarmos os 40 anos do Grupo G Dias e continuarmos firmes no compromisso de entregar a qualidade, tradição e credibilidade que marcam nossa trajetória. Nos postos Serra Dourada, Araguaia e Cidade, cada litro de combustível representa não apenas um serviço, mas o respeito pela confiança e o cuidado com sua segurança. Sabemos que seu apoio é o combustível que nos impulsiona a seguir em frente, sempre em busca de excelência. Desejamos a todos um feliz ano novo, repleto de conquistas, prosperidade e momentos especiais. Que 2025 seja um ano de novas oportunidades e muitos sucessos. Com a certeza que continuaremos sendo referência em qualidade e atendimento em Altamira. Grupo G Dias, referência, tradição e credibilidade. Neste Natal, não deixe de conferir as ofertas imperdíveis da Bell Modas Sports. São calçados, confecções e artigos esportivos com o menor preço do mercado. Parcelamos tudo em até 8 vezes nos cartões de crédito. Nas compras acima de R$100, você concorre a 10 sorteios de R$5.000, totalizando R$50.000. O sorteio será realizado no dia 3 de janeiro de 2025. Desejamos a todos um Feliz Natal e um próximo pelo Ano Novo. Rua 7 de Setembro, Centro.

está longe. Love Night. Love Night. Mirante. 10 horas e 48 minutos, agora 49, Daniel, 40 anos, o cheiro dela. Você ouviu também Luan Santana, Te Esperando. É tão bom, é tão gostoso quando a gente chega em casa, depois de um dia de trabalho, depois de um dia de cansaço, a gente chega, aí a gente encontra a esposa da gente, com aquele sorriso, com aquela felicidade enorme de ver a gente chegar, entrar por aquelas portas, né, nos abraçar e dizer, meu amor, estava com muita saudade de você. É tão gostoso a gente chegar em casa e ser bem recepcionado pela esposa da gente. É tão bom a gente chegar em casa e a gente ser abraçado, a gente sentir que diante daquele abraço existe um amor real, um amor verdadeiro, uma pessoa que realmente decidiu abandonar tudo por esse amor. Abandonar, né, às vezes, as amizades, abandonar os amigos, às vezes abandonar aquilo que gosta de fazer para viver um amor e vive aquele amor intenso, né? É tão ruim a gente viver um relacionamento, né? Tá culpando a pessoa. Ah, porque eu casei com você, você tirou aquilo que mais gostava. Eu acho que a partir de então, quando você casa com a pessoa, né, você casa com os defeitos e com as positividades dela. A pessoa não é só feita de defeito, né, a pessoa também tem as suas qualidades, tem as suas coisas positivas. O homem que fica encontrando defeito e não acha nenhuma positividade na mulher, ou a mulher que acha, só encontra defeito no homem, né, tem que começar a enxergar usar binóculo para ver as coisas positivas, né? As pessoas não têm só negatividade, não. A pessoa tem coisa boa. Mas às vezes é assim. A gente falha, a gente ser humano é falho, a gente erra, mas a gente vai errando e se acertando, né? A gente vai não deixando que aqueles erros, aquelas coisas ruins atrapalhe o relacionamento da gente. Se aquilo que está atrapalhando o relacionamento da gente, a gente pega e arranca fora. Ah, é a amizade. A amizade está tirando, o meu relacionamento está acabando com o meu casamento. O que você faz? Continua a amizade ou você tira ela fora, né? Então, tira ela fora. Se aquela amizade não está sendo bom para a relação de vocês, se aquela amizade está trazendo mais intriga, mais briga, mais confusão do que uma coisa boa, o que você faz? Você tira ela para fora, você joga ela fora, né? Tira ela do teu meio e implante coisa nova, coisa boa. Então a gente vai seguindo aqui a nossa programação, trazendo para você mais sucesso, porque agora chega Christian e Ralph, Louco por Ela. Pode ter certeza, meu amor, sou louco por você. Louco por ela, mas que eu tente esquecer. falta do seu beijo em cada novo amanhecer. E o meu corpo louco de desejo, tão carente de prazer. Love Night, Mirante. Thank you.

Transforme seu estilo na Leninha Moda Fashion. Uma seleção incrível de moda country, roupas e acessórios para toda a família. Temos opções para adultos e crianças, além de calçados, cintos e bolsas que vão completar seu look. Trabalhamos com moda evangélica, perfumes que vão deixar a sua presença ainda mais marcante. Rua principal da Vila Quatro Bocas, no Assurini, ao lado do comércio do Zezinho. Fone 93 9 92 13 83 73. Leninha Moda Fashion, estilo que encanta. Desde 2022, o Colégio Evolução tem transformado a educação em Altamira, com o sistema de ensino Farias Brito, SFB, tetracampeão do Enem e líder em aprovações nos melhores vestibulares do Brasil e do exterior. Para a educação infantil e fundamental, utilizamos o inovador sistema UNOI. Com foco no socioemocional, cultura bilíngue, aprendizado maker e projetos integrados. Nossa estrutura conta com quadra e uma incrível parede de escalada. Em 2025, venha fazer parte dessa evolução. Matrículas abertas para educação infantil, fundamental e médio. Colégio Evolução. Sua escolha determina o futuro do seu filho. Em nome de toda a diretoria do Ciralta, desejamos a todos os nossos associados e suas famílias um Natal repleto de paz, união e prosperidade. Este foi um ano de grandes desafios, mas também de vitórias e conquistadas com o trabalho árduo e a dedicação de cada um de vocês. O Ciralta se orgulha de ser a voz forte e firme que representa os produtores da nossa região, defendendo os interesses de nossa classe e garantindo o respeito e o reconhecimento que merecemos. Que este Natal inspire ainda mais união e força para que o próximo ano traga novas conquistas e crescimento para todos. Agradecemos a confiança e parceria de cada um de vocês. Juntos, continuamos firmes, prontos para novos desafios e conquistas. Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Sindicato dos Produtores Rurais de Altamira. Sua 99, o amor fala mais alto. Love Night, Mirante. Nem sempre andei assim. Nem sempre fui tristeza. Às vezes andei com os pés no chão. Às vezes fui certeza. Nem sempre quis ser só. Nem sempre quis ser ser. Às vezes quis evitar sem dor a hora do adeus. Mas faz de conta que ainda há tempo, que a noite é eterna. Mas faz de conta que o tarde é cedo, o agora não espera. Mas faz de conta que ainda há tempo, que a noite é eterna. Mas faz de conta que o tarde é cedo, o agora não espera. Nem sempre andei assim. Nem sempre fui tristeza. Às vezes andei com os pés no chão. Às vezes fui certeza. Nem sempre quis ser só. Nem sempre quis ser ser. Às vezes quis evitar sem dor a hora do adeus. Mas faz de conta que ainda há tempo, que há tarde é cedo, o agora não espera, mas faz de conta que ainda tem tempo, que a noite é eterna, mas faz de conta que o tarde é cedo, o agora não espera, faz de conta, 99. Faz de conta, 99. Faz de conta, faz de conta, faz. Na sua 99. O amor fala mais alto. Love Night, Mirante. saudade de quem está longe. Love Night. Love Night. Mirante. Pode dormir, tô aqui pra te cuidar, te proteger. Se o frio da noite te tocar, vou te abraçar, te aquecer. Se acordar e não me ver no meio da escuridão, te dou um beijo e trago a paz numa oração. Eu sou o teu cais, eu sou o teu chão, a voz que implora o seu amor. Eu sou o aperto em sua mão, vou com você pra onde for. Eu sou o teu cais, eu sou o teu chão, o sol de cada amanhecer. Sou teu pulsar. Cuidar, te proteger. Se o frio da noite te tocar, vou te abraçar, te aquecer. Se acordar e não me ver no meio da escuridão, te dou um beijo e trago a paz numa oração. Eu sou o teu cais, eu sou o teu chão, a voz que seu amor, eu sou o aperto em sua mão. Vou com você pra onde for. Eu sou o teu cais, eu sou o teu chão, o sol de cada amanhecer. Sou teu pulsar do coração. Quero ser tudo pra você. Eu sou o teu cais, eu sou o teu chão, a voz que seu amor, eu sou o aperto em sua mão. Vou com você. Eu sou teu cais, eu sou teu chão, o sol de cada amanhecer. Sou teu pulsar do coração. Quero ser tudo pra você, pra você. Fala mais. 11 horas e 19 minutos, estou de volta. E a gente vai finalizando mais um ano, né? Quase um ano fechado. E esse ano de 2025, talvez a gente tenha aprendido muitas lições. E a das maiores lições que a gente aprende é o amor ao próximo. A gente olha ao nosso redor e vê tantas famílias, tantas pessoas que partiram sem deixar o seu adeus, sem dar o último abraço. E é nessas comemorações festivas de finais de ano, de Natal, que a gente sente a falta daquele sorriso, daquele parceiro, daquele amigo, daquela amiga, daquela mãe, daquele pai, né? E muitos acabam ficando triste pelo seu canto, desejando ter dado aos seus pais um abraço maravilhoso. Pois bem, eu convido a você, para você que tem sua mãezona, seu papaizão, para você que tem sua filha, que não sabe valorizar isso, aproveite, valorize, né? A gente não sabe a hora da nossa despedida, a hora do nosso adeus. Às vezes pode dar tempo, mas às vezes não pode dar tempo. Às vezes a gente pode dizer tchau, foi muito bom te conhecer. Às vezes também a gente pode dizer nada, né? Pode chegar de surpresa. Então aproveita, ame mais, se dedique mais aos seus filhos, à sua esposa, para você que tem a sua esposa, né? É você e ela que vão lutar, guerrear, é você e ela que vão, né, vencer na vida, criar famílias, criar vínculos. Então aproveita esse momento para você amar mais, se dedicar mais ao seu relacionamento. Relacionamento não é fácil, mas também não é difícil. Tem certas atitudes, tem certas ações que é necessário nós tirarmos para que possamos realmente alcançarmos, né, um novo nível, um novo patamar. Então, aproveita você hoje, faça uma reflexão em que você deve melhorar, né? Aonde você deve melhorar, e não esqueça de amar o próximo. Se você vê alguém passando fome ou com dificuldade financeira, não custa nada você tirar lá, né, do seu trocado um prato de comida. Não custa nada você tirar do seu armário também um pacote de arroz, um litro de óleo, um quilo de feijão, um quilo de arroz, e ajudar os necessitados. Vamos fazer um ano feliz para aqueles que não têm nada. E a gente vai seguindo a nossa programação, trazendo para você mais sucesso. Agora chegando Daniel, em qualquer lugar do mundo. Nunca me entreguei, eu nunca quis ninguém. Parece que eu sabia que iria te encontrar. E assim minha alma esperava tu, como alguém que espera uma notícia boa, como uma noite que espera a lua. Nunca iluminou-me tanto uma pessoa. Não, não, não, não. Chave abrindo os meus segredos, como um livro lindo me arrancando os medos, como uma lição que eu queria saber. Não, não, não, não. Como uma certeza que por Deus eu tinha, você foi chegando e se fazendo minha, me invadindo a vida e me fazendo ver que existe amor. Basta desejar, querer mais que profundo. Encontrar você em qualquer lugar do mundo. Que existe amor. Basta desejar, querer mais que profundo. Que esse amor vai encontrar você em qualquer lugar. Como alguém que espera uma notícia boa, como uma noite que espera a lua. Nunca iluminou-me tanto uma pessoa. Não, não, não, não. Como uma chave abrindo os meus segredos, como um livro lindo me arrancando os medos, como uma lição que eu queria saber. Não, não, não, não. Como uma certeza que pudesse. Você foi chegando e se fazendo minha, me invadindo a vida e me fazendo ver que existe amor. Basta desejar, querer mais que profundo. Que esse amor vai encontrar você em qualquer lugar do mundo. Que existe amor. Basta desejar, querer mais que profundo. Que esse amor.

Bruna Mirante. O amor está no ar. Love Night. Me deixa doente quando passa por mim. Nesse vai e vem, jeito dengoso, olhar diferente. Esse sorriso me deixa carente, doente de amor. Quero ser seu bem. Sua boca, vou viajar no céu. E num abraço tão louco, quero te prender, quero amar você. Horas e 42 minutos. Para você que está chegando agora, boa noite. Você acabou de ouvir Christian e Ralph, Desejo de Amar. E para você que está curtindo aí no seu carro ou estar no quarto nesse exato momento, fazendo algum tipo de reflexão, está me ouvindo agora pela roça, né? A noite está bem gostosa, está fria. Houve essa tarde, né? Em alguns lugares, alguma chuva. Choveu bastante e outros não. E a noite ficou bem mais calma, bem mais tranquila. A gente vai atender o telefonema, acredito que é o Rosivaldo chegando por aqui. Boa noite. Boa noite. Olha, tá vendo? Tô sabendo, rapaz. Viu aí, rapaz? Eu não tenho uma bola de cristal. E hoje vim. Pois é. Eu tava te ouvindo desde o comecinho do programa. E aí, Rosivaldo, como é que foi o teu o teu Natal? Foi bem. Foi bom, né, Rosivaldo? E foi ótimo. Bom demais a conta. E você mandou um alôzinho pra quem hoje, nessa noite tão maravilhosa? Vai pra Maria Machis, pra Efigênia, vai pra minha princesa também, vai pra escola, vai também pra Ilma, e vai também pra todo o meu convite de Mirante. Certo. E qual é? Ó, vou tocar uma saideira já, chamado Eduardo Costa. Foi do Titanic, que eu tô indo agora. Pronto, Namorando Seu Sorriso. Tu já ouviu essa música do Eduardo Costa? Namorando Seu Sorriso? Já. Ah, essa música é muito boa. Rosivaldo, então, muito obrigado. Tá certo. E, Rosivaldo, obrigado pelo carinho, obrigado pela companhia. Te desejo uma noite maravilhosa. Bom descanso pra você, tá bom? Sempre lembrar de mim aí. Tem que ser, né? Tem que lembrar sempre dos nossos colegas, dos nossos amigos. Pois é, eu sei que foi antes de ontem, antes de eu ligar, eu já tinha mandado uma louca minha. É, tem que mandar, rapaz, a gente não pode esquecer não, de você, vocês é que faz a festa da gente, alegra a nossa noite. Então tá certo, então. O que diria o locutor sem ouvintes? Sem os ouvintes, é isso mesmo, o que seria de nós, né? Isso. Pronto, Rosivaldo, um abraço pra você, boa noite, bom descanso, que eu já tô indo também, tá bom? Tá bom, então. Falou, Rosivaldo. Tchau. E aí, então tá aí, ó, Rosivaldo fazendo a sua última participação e a gente vai trazendo aí pra você Vanessa Camargo e Zezé de Camargo e Luciano, daqui a 20 anos, Marina e Lali, Eu Vou Seguir, tá ali, Daniel, Estou Apaixonado. Beijos, abraços, fiquem com Deus. Porque amanhã a gente tem um encontro marcado aqui, a partir das 10 da noite. Um cheiro pra você e bom descanso. E há 20 anos eu não sei se vai existir carro voador. E há 20 anos eu não sei meu vizinho vai ser um robô. Aqui há 20 anos eu não sei se ainda vai ter ar pra respirar. Qual planeta que eu vou morar? Falei das coisas. Agora eu vou falar o que eu tenho certeza. saudade de quem está longe. Love Night. Love Night. Mirante. Eu sei que sonhos são pra sempre. Eu sei aqui no coração. Eu vou ser mais do que. Canções de amor na Mirante FM. Acorde doce da guitarra,